Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus rejogáveis amigos, Sorg. Falando baixinho para fazer o Sorguinho dormir. Magin. Try again, boy. Eunuco. Déjà vu. E o Reverendo. Olá, olá, olá. Olá, tá bom, chega, porra. Crianças, hoje a gente tava discutindo o que falar pra vocês, porque sabemos que vocês adoram nossas opiniões e piadinhas fantásticas, então percebemos que a gente queria falar de coisas que, como nós, podem ser agradavelmente repetidas. Então nós vamos falar hoje do famoso fator replay. O que leva uma pessoa a querer rejogar, reassistir, reler ou retocar uma obra de mídia, de forma que ela continue tão boa ou melhor quanto da próxima vez. Da próxima vez não, porra! Quanto da vez anterior. Caralho, eu vou apresentar vocês, eu vou deixar vocês discutirem e vou dormir, cara, que tá foda. Então, antes que eu morra, segue o baile. Que é incrível. Vamos definir, vamos discutir aí o que leva um produto de mídia a ter um bom fator de fazer você consumir aquilo de novo e de novo e de novo. Saudosismo? Cara, não sei se saudosismo é um fator, cara, mas o saudosismo é mais aquela coisa do gênero. Cara, saudosismo faz você querer jogar Altered Beast mesmo sendo uma merda. Então não é fator replay, sacou? Isso é isso. É, isso isso já é memória afetiva. Sorg, tenta você, vai. Ah, cara, primeiro eu acho que o fator replay tem que estar vinculado a uma coisa que você gosta muito. Então não adianta ser um negócio conceituado, que tem um hype muito grande, se você tá cagando pra aquilo. Então, assim, tem que ser uma coisa que te agrade, independente que seja um jogo, um filme, um livro, e enfim. E outra, tem que ser alguma coisa que tenha um atrativo também, que te faça voltar naquilo, que te faça perder mais, sei lá, 30 horas jogando, fazendo a história de novo do jogo, ou lendo 600 páginas de novo de um livro, assistindo a série tudo de novo, enfim, cara. É que assim, dependendo da mídia, a razão do fator replay pode variar um pouco, né? Quando você pega, por exemplo, um jogo, um RPG, por exemplo, um RPG com várias classes, com várias sidequests, com um monte de coisa, cara, você tem um fator replay quase infinito, porque você pode, vou jogar primeiro com um guerreiro, tá, legal, agora vou jogar de novo com, sei lá, com um mago, tá legal, agora vou jogar de novo, sei lá, com um paladino, vai, e, entendeu? Então assim, é uma coisa que te permite experimentar aquela mídia de várias formas. Você pega um jogo de luta, qualquer bom jogo de luta tem um fator replay quase infinito. Primeiro porque, por mais que ele tenha um modo offline, ele é pensado pra você jogar sempre com outras pessoas que vão jogar de formas diferentes. Segundo porque você tem várias pessoas, vários lutadores pra você tentar dominar, entendeu? E assim vai. E mesmo que você saiba todos os golpes de todos os personagens, uma partida não é igual. Exato. Você pode variar os modos pra deixar mais fácil ou mais difícil. Você pode, só de sacanagem vou colocar no modo random, porque hoje eu quero jogar com todos os personagens ao mesmo tempo. Ou seja, você tem vários e vários fatores que fazem você revisar uma mídia. Vocês descartaram, mas eu considero o saudosismo, não no sentido de sentir falta do passado, mas você ter uma memória boa e querer voltar nela. É, cara, mas não, isso é memória efetiva, não. Ah, mas eu não tô descartando. Não é pra mim mesmo, cara. Eu sei que ele é mais pequeno, mas eu não tô descartando ela como uma razão. Eu acho que é uma coisa boa. Cara, esse saudosismo é complicado, porque igual eu falei pra vocês outro dia, que eu fui assistir aquele filme lá que me deu um cagaço do caralho quando eu era moleque, e porra, vou assistir de novo, né? Adulto, não sei o quê. Porra, o filme é uma merda, cara. Eu passei raiva. Né? Eu passei raiva assistindo aquele filme de novo. Eu fui ver aquele filme de coisa ridícula. É horrível, é horrível. Não perca seu tempo. Não, exatamente, porque é o que eu falei. Você pega, por exemplo, cara, eu adoro o Double Dragon. Por exemplo, o original do Fliperama. Eu tenho até no emulador no meu celular. Mas o jogo é ruim, cara. O jogo é ruim. Entendeu? Ele, enquanto jogo, ele não se sustenta. Ou você joga dando cotovelado o jogo inteiro, ou você usa 30 fichas, entendeu? Então, ele como jogo, ele não é um bom jogo. É sempre a mesma coisa. Deu uma cotovelada, passe pro outro lado. Deu uma cotovelada, passe pro outro lado. Ele não é um bom jogo, mas eu acho legal. Então, ele não tem um bom fator replay. Entendeu? Mas eu acho legal. Então, é uma coisa diferente. É saudosismo, né? É. Não só isso, Léo. A trama também é legal. Vou dar um exemplo pra vocês, então, no mundo de jogo de videogame, de um jogo com fator replay. Tekken 3. Você pega, joga o Tekken vem com metade dos personagens abertos. Você tem que zerar, por exemplo, com o King pra liberar o Armor King, com o Heihachi pra liberar o Kazuya, e liberar mais modos de jogo, o modo do Tekken Voleibol, aquele modo do Tekken tipo Stop Rage. Isso é um outro exemplo bom de fator replay, que o pessoal coloca coisas no jogo originalmente, já pensando na próxima vez que você for jogar o que vai acontecer de diferente. Assim como jogos que você tem lugares que você só consegue chegar depois que você zerou, que você liberou alguma coisa. Super Mario World. Sim, concordo. É jogo, cara, com coisas escondidas, coisa pra você explorar, jogo com exploração. Super Mario World é um puta exemplo de jogo com puta fator replay. É. Star Wars, aquela droga. Anos e anos pra descobrir como terminar o Star Wars completo. E de repente aparece um chinês em um daqueles videoplays do YouTube e você descobrir que ainda falta coisa pra fazer. Ó, Mario World mesmo, aquela fase da estrela. É isso que ele falou. É, foi o que ele falou. Os jogos da Nintendo em geral, os da Nintendo mesmo, né? Não das meia dúzia de third party que faz jogo pros videogames da Nintendo. Eles costumam ter um ótimo fator replay, assim. Você for pensar, vai, coisa mais recente, for pegar os dois Super Mario World, por exemplo, ou o Super Mario 3D World, cara, é um jogo que você pode jogar infinitamente. Você vai, assim, vai demorar, a menos que você esteja no nível Mega Master Ninja já, você vai demorar vários dias, né, e que você tenha tempo, não é o nosso caso, que é velho, tem casa pra cuidar. A gente vai, vou pegar, vou jogar Super Mario World de novo, legal. Se você for pegar pra jogar tudo, você vai demorar dias. A maioria dos jogos da geração 8-bit são assim, porra. Sonic também, né? Sonic 2 pra mim, tipo, você primeiro jogava pra zerar, depois você jogava pra pegar as Chaos Emerald. Você ia falar Chaos Dimension. Ia falar Chaos Gera e o Vingador na cabeça. E depois você, caralho, que história é essa de Super Sonic? Então, esses jogos mais antigos, eles tinham o seguinte, como eles eram mais limitados em termos de duração por conta de memória, o fator replay se devia à dificuldade, é onde ele te pegava, né, fala, puta, difícil pra caralho, vai, vamos falar dos Mega Man, por exemplo, era isso, cara, o jogo, cara, um Mega Man, se você pegar um cara que domina as fases, ele termina qualquer Mega Man em uma hora. Entendeu? Só menos. Que o que menos, o que fazer você voltar pro jogo era dificuldade. Hoje em dia não. Hoje em dia o jogo tem N, trocentas opções lá, coisas pra você destravar. Entendeu? Só que aí tem uma coisa também, a gente tá limitando muito o fator replay a videogame, né? Você tem fator replay com filme, você tem fator replay com livro, quadrinho, com série, que assim, não muda a estrutura daquilo, mas ainda continua sendo prazeroso você voltar naquilo muitas vezes. Assistir um filme, aquele filme que você assiste 15 vezes, você não cansa daquilo. Eu ia passar pra isso agora, né? Ia comentar de quadrinho agora. Falar de Watchmen, que o Watchmen, ele também, cara, o Watchmen, cada vez que você, é que nem um videogame, cada vez que você lê ele, você destrava alguma coisa, você nota uma coisa diferente que você não tinha notado a primeira vez, ou então a sua leitura como um todo é diferente, né, você tem uma percepção diferente do que tá acontecendo. Eu tive que ler o Watchmen umas 3 ou 4 vezes pra eu prestar atenção nos contos do Cargueiro Negro. Cara, e se você ler o Watchmen hoje, com a cabeça que você tem hoje, você vai ver coisa diferente que você não percebeu da primeira vez. você vai ver que o Rosacha é mó reaça. Ele é muito reaça. A tua cabeça muda, sabe? Você vai envelhecendo, a tua cabeça muda. Por coincidência, hoje, o poderoso porco do MDM colocou no postou no Facebook que ele leu a primeira vez Cavaleiro das Trevas. Eu acho que ele tinha 20 anos, não sei o que ele falou lá. E eu vi essa discussão. Esse final de semana ele releu, ele teve outra visão sobre a mesma história, sobre a mesma estrutura, e ele teve uma opinião diferente do que ele teve há anos atrás. Não, foi engraçado que nesse debate eles fizeram um paralelo com o Capitão América Ultimate. Falou que o Capitão América Ultimate tecnicamente seria a versão americana do Bolsonaro. Porque o cara é misógino, machista, grosso, criado nos anos 40, e de repente acorda agora nessa geração coxinha leite de pera do século 21. Caralho, ele é puramente fascista. Ele bate em mulher. Não, você vai ficar aqui porque você é mulher. Ah, mas você é mulher, fica aqui, cala a boca. Até assim. Não, eu concordo. E você pega uma boa obra de quadrinho, realmente, você vai ter várias leituras pra ela. Você vai ter os dois casos, né? Você pega uma obra que tem uma conotação por trás, como essas obras que tem toda ela é uma... complexa, né? Ela tem toda uma conotação política por trás, que, e a tua visão de mundo faz com que você leia ela de outra forma. Tem essa situação mesmo. Cara, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, se você lê moleque, tipo, se você lê essa, saindo da faculdade, meio comunistinha de faculdade ainda, sacou? Que nem um membro desse site que tá fazendo postagem no Facebook sobre Cuba falando merda, né? Enfim. Falando que Cuba é linda e maravilhosa. Falando que em Cuba os professores não apanham e... Ah, cara, enfim. De qualquer forma. Vocês estão falando dessa pessoa que eu perguntei aí no chat? Deixa eu ver qual pessoa que a gente tá falando no chat. Não, eu tô falando do Luke Luke, esse filho da puta, que tá falando merda no Facebook. É quentinho, eu acabei de ver. O inferno tá dando esporro nele no Facebook. A merda acabou de sair. É, tá quentinha essa aí. Enfim. Cara, depois do print que o Dadá mandou lá no grupo do WhatsApp... Perdeu toda a qualidade. Segue, cara. Enfim, mas prosseguindo... Então, assim, se você lê, recém saído da faculdade, acreditando no amor ainda, sacou? Achando que as pessoas podem ser legais, você vai ter uma visão. Você é lendo com 40 anos nas costas, cínico, desgostoso com o mundo, você vai ter outra visão. Isso é uma coisa. E você tem casos como, por exemplo, as HQs do Grant Morrison, que já é um outro fator replay, que é o fator replay... exploração do videogame, que cada vez que você lê, você não tem uma visão diferente, mas você vê uma coisa nova. É. Tem outra coisa também, que é o fator eu sou burro pra caralho e não entendi da primeira vez. Eu tenho que ler de novo. E tem o fator, eu vou tentar ler essa porra bêbado pra ver se eu tenho outra percepção, e você tem. O fator, vou ver Vingadores 2 pra ver se entendo a referência. Né, Magia? Exato. Não, e algum... não faz sentido. Baixa na Pirate Bay e tenta ver em câmera lenta, imagina. E algumas leituras, elas são similares a um Dark Souls da vida. Você tem que se dedicar àquilo. O fator replay tá nisso. É difícil, cara. Eu vou entender. Cara, eu sempre falo de crise final. Crise final, eu tive que escutar uns 3, 4 podcasts diferentes pra entender. E depois que eu entendi, eu achei legal. Cara, mas não cara. Dark Souls foi uma das coisas que eu desisti do Play 3. Não, gente, fala, Zorg. O dia que Pax Americana saiu, a gente perdeu o dia inteiro discutindo ela no WhatsApp. Sim! Cara. Tipo, ninguém trabalhou naquele dia. A gente ficou, acho, se não me engano, foi eu, você e o Nuco discutindo aquela porcaria o dia inteirinho. E o dia assim, sem parar, mano. E pra piorar a situação, a gente não tava só pegando o roteiro maluco, a gente tava pegando o roteiro maluco. Com a arte dinâmica e maluca do Quaitan. Então, foi um trabalho completo. Exceto o membro do site que entendeu de primeira, né? Esse aí não precisa discutir nada. Então, essa especificação psicotrópicas que expandiram a consciência dele. Não, ele, ele... Presta atenção. Ele... Não, não, presta atenção, porra nenhuma, você não. Não, não, você não vai explicar, cala a boca. Você tava no mesmo nível de expansão de mente do, do Capitão Alan. E por isso que você entendeu. Você começou a ler acima do quadrinho. Você saiu do quadrinho, por isso que você entendeu. Então. É, ruim aí. Imagina que ele ritual Não pode. Esse não podcast não é sobre isso. E por muito pouco você não apareceu em, em Ultra Comics com a sua expansão de consciência. Mas não, não, não é disso que estamos falando. E agora, os senhores, eu não tenho o hábito de ler livros porque eu sou burro. Eu só leio coisas que tem figurinha, eu sou burro. Mas o que vocês enxergam assim num, num livro que, porra, te faz reler e reler e reler? Eu só lembro de ter lido Christiane F., Drogada e Prostituída e O Menino de Asas, tipo, da coleção Vagalume. E mais do que isso eu não li. Cara, tem dois livros da coleção Vagalume que, pra mim, o fator replay é imediato. É o Fantasma Ouve Rádio e O Mistério de Cinco Estrelas. Que os dois livros são com os mesmos personagens. É, eu gosto da história, que é um moleque é completamente apaixonado pela garota, mas vive na friend zone. Aí tem o melhor amigo dele, que é um nerd CDF na cadeira de rodas, e eles são tipo clubinho de detetives, ficam resolvendo crimes que acontecem no bairro deles. Ah, cara, são os caras! Exatamente. A droga da obediência é com eles também. Tipo, eu acho muito foda esses três livros. Essa, cara, dinâmica você, deles. Você acha foda porque você tem memória afetiva, Nuku. Não, não leia eles agora. Não, continue com. Eu li recentemente. É mesmo? Eu gostei. É mesmo, cara? Sim. Que legal, que legal. Aliás, eu gostei, porque lá na escola. Peraí. Na escola eles estavam distribuindo os alunos pegarem, tipo, Ilha do Tesouro e outros livros assim, para poderem fazer trabalho de português, língua portuguesa. Ler um livro e fazer uma resenha. Eles estavam distribuindo os livros gratuitamente. Eu vi um monte de livro falando da Vagalume, tipo, posso levar pra casa? Pode, e levei. Aí eu peguei justamente esses três que são os que eu mais gosto. Pô, que legal, cara. Sorg, você ia dizer que. Eu tenho dois livros assim que um é bem simples e o outro é, já é mais assim tenso. É o Hobbit, cara, que é um livro assim simples, ele não tem nada, a leitura que você faz a primeira vez vai ser a mesma que você vai fazer a segunda e a terceira, mas ele é um livro assim, é um livro que o Tolkien escreveu para os filhos dele, então é uma história muito simples, muito divertida, cara. É um livro de 300 páginas que, se bobear, você lê em dois dias, assim, você come. Ele é uma trilogia. Outro é Frankenstein, de Mary Shelley. Mary, cara, Shelley. Que é um livro do caralho, assim. Cada vez que você lê, ele já leu, acho que, se não me engano, 3 ou 4 vezes. Mas toda vez que eu li ele, eu tive uma leitura diferente. Ela tem altos detalhes, assim, que da primeira vez passa batido. É uma puta de uma história, uns personagens foda, assim, muito bem construídos. E, nossa, é do caralho, cara. Cara, eu recomendo que você, se você já não leu, pegue a versão com as ilustrações do Gustavo Doré. Não, eu não li, eu tenho só. Procura as ilustrações dele, você fica de boca aberta, mano. Muito bom. E o mesmo vale para séries. Vocês têm o hábito de reassistir séries repetidamente? Eu assisti uma só, porque a primeira vez que eu vi ela toda picada, tipo, eu comecei a assistir da segunda temporada, aí eu vi uns pedaços da terceira, voltei pra primeira, aí agora com a Netflix eu consegui assistir ela do começo ao fim, do primeiro ao último episódio em ordem, que foi Lost. Mas não foi a única que eu reassisti. Agora as outras séries eu assisto episódios aleatórios, assim, tipo Arquivo X, às vezes eu coloco lá uma quinta temporada, vejo uns dois episódios e assim por diante. Cara, eu assisti recentemente. É porque série também te toma muito, um tempo muito grande, né, cara? Aí, você, aí tem muita coisa boa saindo, você vai assistir aquilo de novo, é complicado, né? É, isso é verdade. Uma série que eu costumo rever é Lei e Ordem. Qualquer uma das séries. Mas eu gosto da original mesmo, a velhaca. Tem até o JJ Jameson lá como psicólogo. Série de 90 e alguma coisa. Toda vez que passa um replay, eu vejo. Lei e Ordem já tá, acho que na 20ª temporada já. Isso, 22ª temporada. Não, a Lei e Ordem temporada normal já encerrou no 21º ano. E agora tá Unidade de Vítimas Especiais no 15º ano. Nossa, 20 anos, mais de 20 anos fazendo a série, cara. Cara, eu assisti How I Met Your Mother duas vezes, né? Assisti uma vez sozinho, assisti uma vez depois com a Milena. E, cara, foi... Eu vou te falar que foi tão mais engraçado quanto da primeira vez, assim. Então, esse tipo de série, se você pegar uma série longa, e não assistir repetidas vezes, mas pegar e assistir de uma tacada só... Puta, cara, é bem legal. Eu imagino que Friends seja a mesma pegada. Só que Friends tem um humor de constrangimento que me incomoda um pouco. Por isso que eu curti a How I Met Your Mother, que era mais... era mais porra louca. Cara, o que eu taquei o replay foi a Buffy, a Casa Vampiros. Josué do Hell, cara. Josué Window, chupa, Dada. Josué Eldon. Mas eu assisti muito, cara. Assistia com a minha mãe, minha irmã. E, puta, não tem uma série assim que eu falo que eu assisti muito fora essa. Porque eu assisti muito. Sete cara, temporadas. Eu acho que assisti vezes cada uma. Dá mais. O pior é que Buffy começa bobinho, mas depois acho que da terceira ela vai ficando legal mesmo. Cara, vai ficando muito legal. O spin-off dela, que é Angel, também eu achava legal. O Angel ficou louco e na última temporada ficou doido. Não, a última temporada de Angel apareceu, o último capítulo foi ele com uma espada matando um dragão, então. Ignora. Foi tipo. É melhor não pensar muito nisso. Tipo Vingadores 2, você não entende algumas partes, né, Magia? Você não entende o plano geral. Bom, galera, vamos falar de algumas obras aí que a gente gosta de reconsumir devido a um alto fator replay, vai, de cada um, seja videogame, seja livro, seja filme, whatever. Começa aí pelo Sorg, puxa alguma coisa aí, Sorg. Cara, aproveitar que o Sorginho tá aqui, ele tá na onda de assistir, tá naquela de moleque de assistir os meus desenhos sempre, né? Então ele tá sempre, ele tem os favoritos dele, ele gosta muito de Rio, de Kung Fu Panda, dos Incríveis e Toy Story. E cara, desses, Toy Story 3, eu acho que eu já vi umas, não sei cara, muitas vezes, e eu não enjoo, cara, puta que desenho foda. A trilogia é muito boa, eu acho o 2 é meio caído, assim, eu já acho meio bunda. O 1 também, quando ele pede pra assistir o primeiro, eu acho foda, né? Ele pede pra ver o primeiro brinquedo, né? Ele foi desenhando o brinquedo. Aí, mas o 3, cara, o 3 tem encerramento de trilogia, assim, que é sensacional, assim, cara. O desenho é muito. A história é uma história adulta. Se você tirar os brinquedos e colocar atores, assim, você vê que é uma história adulta, assim, de cara preso e tentando fugir da cadeia. E ele. É, cara, eu já assisti tanto esse desenho que eu já tirei os personagens e coloquei atores, assim, e vira um puta de um drama. E puta merda, é um desenho muito foda, cara. O final, quando eles estão pra morrer, assim, que eles se dão a mão e você percebe que eles estão aceitando a destruição, que eles estão aceitando a morte porque eles não têm mais escapatória. Cara, aquilo não é um desenho. Você vê que é uma cena que não foi feita pra criança. Assim, a criança acha, nossa, eles vão morrer, que triste. Mas você que tem mais bagagem, você vê o peso que aquilo tem, cara, que aquela cena tem pra um desenho. É do caralho, cara. Acho que Toy Story 3 é um dos melhores desenhos, assim, dos últimos anos. E tem um fator replay fortíssimo, assim. Eu assisto ele do começo ao fim. O meu filho pede pra assistir Rio. Beleza, eu coloco um minuto, eu tô dormindo, cara. Ele fala, ah, papai, quer ver o carro? Aí eu coloco o carro, porra, desenho chato, caralho. Um minuto, eu tô dormindo. O Toy Story 3, eu assisto do começo ao fim. O moleque tá dormindo lá, eu espero acabar pra aproveitar. Muito bom. Cara, Toy Story cai naquela categoria de obra que é assistível várias vezes porque ela tem mais de uma leitura, né? É bem isso que você falou. Cara, é um drama foda, cara. Tem momentos assim divertidos. E é bem o que você falou, ela tem várias leituras, cara. Você enxergou um filme de fuga de cadeia. Cara, se você assistir trocando os brinquedos por atores e por pessoas reais, é um drama de prisão. É tipo fuga de Alcatraz do Clint Eastwood, cara. É sensacional o negócio. Cara, é muito bom, não. Toy Story realmente é sensacional. Os filmes da Pixar, em geral, não, né? Mas vários deles têm essa questão da leitura múltipla, né? Você pode ler você pode ler, é foda. Você pode assistir eles e ter essa leitura diversa de acordo com o que você tá assistindo. Eu só queria comentar o seguinte. Você já parou pra pensar quantas vezes os brinquedos devem ter visto o Andy se masturbando na... e eles não podiam fazer nada? Eles não podiam fazer nada, porque eles tinham que ficar lá parados, cara. Isso seria um bom algum brinquedo também, né? Porra, aí é foda. Vocês estão estragando a minha experiência com o Tom Ford. Eles sumiram. Fugiram. Eu estou cantando a musiquinha. Amigos, todos. Muito bom. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage. Imagine, e você? Fanático com jogo de videogame, vocês todos sabem, geralmente, tá fazendo o quê? Tá jogando. E é isso aí. Então eu gosto muito de jogos que você tem aquelas coisas pra fazer de extras. Um exemplo de um jogo que eu já tinha jogado, tinha platinado ele, entre aspas, tem uns bagulhos que não dão pra se fazer. E eu joguei de novo, só pelo prazer de rever a história, porque ela é muito boa. O Asilo Arkham. É um jogo do caralho. Asilo Arkham é legal mesmo, cara. Sim, a jogabilidade dele é legal e eu acho assim primoroso o trabalho que foi feito com os diálogos, esse tipo de coisa do jogo. O Coringa cantando pra ele no final, na gravaçãozinha no celular, é um negócio assim muito maneiro. Imagina, você já viu o vídeo da gravação do Kevin Conroy com o... Não. Esqueci o cara que fez o Luke Skywalker. Mark Hamill. Cara, é foda. Porque tu vê realmente os dois interpretando. Tu vê o Conroy, que é o cara que dubla o Batman, até mesmo o desenho do Batman, o desenho da Liga. Ele todo sério, todo sisudo. E o Hamill literalmente enlouquecido. A voz, ele não faz aquela voz, ele interpreta. Tu vê ele fazendo os trejeitos do Coringa, ele rindo e segurando o microfone no estúdio. Ele fica totalmente pirado quando ele tá gravando a voz do Coringa. Não, cara, eu já vi. Mas da voz do Coringa, eu não sei se vocês viram várias vezes da série do Flash, ele faz o Coringa, só que no invés do Trickster. Ele tá muito louco nesse daí. É o Trickster velho treinando o Trickster novo. Seria. Não, fala, Jorge. Não, que eu já vi, eu não vi esse vídeo em específico da dublagem do jogo. Mas eu já vi, eu gosto muito de dublagem, assim, eu acompanho os caras nas redes sociais, eu vejo vídeo e tal. E eu já vi ele dublando o Coringa da série. E, cara, é muito bom, assim, cara. Você vê que o Luke Skywalker dele não é nada, assim. Ele fazendo Coringa é muito foda, cara. Ele realmente ele não dubla, ele interpreta dentro do estúdio, você vê? Ele faz trejeito, ele faz caras e bocas, ele ri que não é um insano, assim, é muito foda, cara. Ele se diverte pra caralho com esse personagem. Não, pra mim o Coringa é o personagem da vida do Mark Hamill, cara. Não, por causa lá da... da patada que ele tomou do Abominável Homem das Naves, né? Ele não pôde mais fazer muitos pés na TV, então ele se dedicou muito a esse negócio da interpretação pra impostar a voz. Então ele é um dublador lá fora mega conceituado, é que a gente aqui meio que caga porque vê quase sempre dublado, somente o desenho. Mas ele é o Coringa. Sim, até porque o Kevin Conroy, eu acho eu já assisti o Batman original, o som original. E é muito chato, cara. O único que destaca assim é o Mark Hamill. O desenho, a Animated Series, as vozes originais são muito chatas. Concordo, a voz brasileira é bem mais legal. A voz do Coringa brasileira é muito boa. Sim, só que a do Mark Hamill é foda. Entendeu? Tem essa. É muito bom mesmo. E a série Arkham cai naquela obra que tem o fator replay, porque simplesmente é muito bom. Né? É tão bom que você termina de jogar e você quer mais daquilo. Né? Cara, o Arkham City, eu cheguei a comprar o DLC lá do Robin porque eu queria mais daquilo, cara. Entendeu? E é do caralho. Então, eu tenho uma coisa, eu fiquei assim, eu fiz 100% da história, achei todo, eu fiz 89% ou 90% do Arkham Asylum. Eu não fiz aqueles desafios de ficar socando o povo lá e aqueles waves, que eu não tenho saco pra aquilo. Mas eu achei todos os troféus, eu descobri todos os enigmas e tal. E aí eu comprei o Game of the Year do City, com tudo também, com a história do Robin, com a Mulher Gato, com tudo que tinha. Cara, eu achei que eles tentaram, que ficou meio exagerado o esquema dos mistérios lá e dos troféus, assim. Tem uns lances que, assim, que o Asylum eu tinha vontade de procurar e de ficar quebrando a cabeça pra fazer como é que abre aquilo lá pra eu achar o troféu do Coringa. No City, eu olhava aquilo, aí eu pensava, ai caralho, eu desistia, sabe? Eu acabei passando batido, assim. É, isso aí cai numa coisa que a gente não chegou a comentar, e nem vou perder muito tempo, que é aquela tentativa forçada de fator replay, né? O fator replay forçado. Você colocar um monte de missão sem sentido para negar que você está estendendo o tamanho do jogo. Posso citar só um jogo nisso, que é o mais safado da história. Não sei se é o mesmo que você vai falar, cara. O Arkham Origins sofre desse mal. Mas fala aí. É ruim. Não, o jogo, o cara, que não é meu, sei lá, que eu lembro, é um jogo que sempre na minha cabeça quando alguém fala faça um replay safado, é o Ghouls and Goblins. Ah, mas ele cai naquela. Não, mas ele cai naquela questão da dificuldade que a gente comentou. O jogo te faz zerar pra te mudar de novo pra primeira fase. Só pra você poder zerar de novo pegando a arma certa na última fase. É escroto. Escroto. Não, como eu falei, aí cai naquela questão da... Peraí, Sorgue, peraí. O fator replay que é o Game Plus, né? Você zera, e aí ele te dá uma... Ele abre um novo, né? Um New Game Plus. Aí você continua com todos os upgrades, tudo aquilo que você tinha, que você conquistou até zerar o jogo pela primeira vez, só que ele te dá uma dificuldade maior, né? Que eu acho um negócio bem bunda também, cara. Não me atrai nem um pouco. Ô, só, falando em New Game Plus, tipo, New Game Plus, eu acho que foi o bobear de todos os tempos, é um jogo chamado Chrono Trigger, do Super Nintendo. Que você tem por que jogar de novo, porque o jogo tem, sei lá, 12 finais e você só consegue fazê-los depois que você zerou a primeira vez no Game Plus. Aí sim, aí eu concordo. Agora você repetir exatamente a mesma história, de A a Z, fazendo as mesmas coisas, mas com uma dificuldade alterada, cara, eu não vejo graça nenhuma nisso. É, tem alguns Game Plus que eu acho bacana, que ele não dá dificuldade alterada. Ele te dá as ferramentas pra você despirocar. Aí sim. Ele te dá invencibilidade, o jogo te dá invencibilidade, te dá uns poderes avacalhados, te dá umas armas avacalhadas, aí é legal. Tipo, você joga um... Você pega, por exemplo, sei lá, um God of War, e você destrava no Game Plus, você destrava magia infinita, invencibilidade, e o cara 4. Aí você despiroca, entendeu? Aí você joga no foda-se. Não, é legal, cara. Isso é legal, isso é bem legal. Esse esquema que o Majin falou de ter vários finais também, eu acho um atrativo muito bacana, assim, porque eu não jogo online. FPS junto a galera, fica dando tiro, eu gosto. Eu ainda sou do old school que gosta de fazer história. Então se a história me dá liberdade de escolha e me dá vários finais diferentes, cara, pô, eu vou jogar aquilo até fazer todos os finais, até realizar todas as possibilidades. Em Famous, dá pra você jogar sendo um cara legal e jogar depois sim, sendo babaca. Sim, exatamente. Isso é bom pra caralho. Muito bom. Reverendo, você que tá quietinho aí, puxa uma carta na manga, vai. Cara, eu joguei muito, porque eu só tô falando de jogo, joguei muito Carmageddon, velho. Carmageddon é um jogo que eu taquei o replay várias vezes. Não tem história, é simples, é matar e pronto. Carmageddon é legal. Você mata no estádio, você mata não sei o que, você mata não sei o que, você passa a fase, aí daqui a pouco você vai passando, você vai comprando o carro, você vai pegando o carro da polícia e você fode todo mundo. Isso é muito bom. O legal, o Carmageddon não é nem um fator replay, mas ele é pra você aliviar o estresse, né? Porque você não tem que pensar, você só tem que sair que nem um puto por aí. Mas. É muito mudando um pouco, um filme que sempre passa, a saga, né, que sempre passa, eu sempre vejo, são as do Rock. Eu sou como vocês sabem, putinha do Stallone, né? Então eu vejo muito a série do Rock. É, e quadrinho, cara, o que eu gosto muito de ler, assim, que eu taco com replay mesmo, são os Supremos 1 e 2. Ah, Supremos também cai naquela categoria de coisa que é muito boa, cara. Não tem várias leituras que você faz, mas aquilo é tão bom, cara, que você quer ler de novo. Você quer ver o Capitão América derrubando o gigante na porrada de novo, né, cara? Isso, cara. Você não precisa também ser mirabolante no fator replay. É só o negócio é bom, sabe? É as que nem. As frases do Hulk são as melhores. Isso, sabe? Esses detalhes. Hulk não é frutinha. Hulk espada. Beth, Hulk quer te catar, Beth. Tá cheio de tesão, Beth. Hulk vai matar Fred Prince Jr. Não, Hulk vai fazer com Fred Prince Jr. o que o Fred Prince Jr. queria fazer com Beth. Essa sequência acho que eu ria alto quando eu li a primeira vez. E Capitão América virando pra Vespa distrai ele. Como faça alguma coisa, mulher? Distrai ela, mostra o espírito pra ele. Dois PHDs, é a única coisa que vocês conseguem pensar. Pera aí, um de cada vez. Fala, Nicola. Era só em cima do que o Uruco falou. São dois PHDs, é a única coisa que vocês conseguem pensar. A página central da Playboy. Caramba, o que você ia falar? Supremos é muito bom, tem que ler de novo. Cara, bem, cara, um porra, filme que eu estupro o replay toda vez que passa. É o Predador. Cara, é um filme assim de brucutu tenso que eu gosto de ver. Get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper now. Get to the chopper now. O filme é muito foda, aquela situação toda da selva, de repente eles virarem as presas e o bicho aparecer do nada. E não, tem uma das cenas que virou até meme, né? A cena suprema, que é o Atomic Handshake. Sim, verdade. Tipo, que é o Atomic Handshake? Eu não lembro. Sério? É aquele barba, aquele aperto de mão de bro lá com o braço. Tipo, fazendo ah, tá. Barba. Ah, tá. Mas tu não viu o meme, não, né? Não, não vi. Você depois que manda o vídeo. Depois você manda, eu assisto. É, vocês falando de fator replay, coisa e tal, tem um filme que é mega cultuado por ter um fator replay infinito. E eu acho ele meio meia-boca, que é aquele, o Donnie Darko. Cara, Donnie Darko cai na categoria crise final, assim. Você tem que ouvir uns 5 podcasts, ler a página na Wikipedia. Pegar o aí livro quem da sa- é, pegar, aí quem sabe você entende. Cara, aí eu vou discordar com o Marginho, porque eu gosto desse filme nóia aqui no sentido, sabe? Porque eu acho que isso dá uma margem muito grande pra você discutir, e cada pessoa que você conversa tem uma visão diferente do filme, e isso acho que enriquece mais, sabe? Tem não, os filmes eu gosto. Que são pro... O Donnie Darko é que eu não acho ele essa Coca-Cola toda que o pessoal fala de ter que ver 70 vezes. Você vê duas no máximo ali e resolveu o seu problema. Eu gosto dos filmes do David Lynch, que são bizarros, assim. Mas ele tem dois, assim, que são porra, que é Estrada pra Perdição e o último que ele fez, que é com a Laura Dern, que eu esqueci o nome. Que são filmes chatos, assim, que são aqueles que não fazem sentido, mas eles não fazem sentido mesmo, eles são chatos pra caralho. Agora tem um até que o Super postou essa semana no Facebook, ele assistiu no fim de semana, que é, acho que é Império do Sul, eu não lembro o nome em português, chama Mulholland Drive. Cara, que ele é um filme muito nóia, assim, que ele não faz sentido, mas se você assistir ele umas duas, três vezes, assim, você... Cara, saem umas teorias muito bizarras, assim, e é muito legal, assim. Eu e meus primos, a gente perdeu, acho que uma noite, tomando cerveja e conversando desse filme, cara. Que ele é muito foda de conversar sobre. E eu gosto desse filme, que aparentemente não faz sentido, mas você bate cabeça com Deus e o mundo, e cada um vai te falar uma versão diferente dele. É, muito bom. Eu demorei pra falar porque eu estava espirrando no mudo. Porque eu ainda tô definhando, tá foda. Tá. Cara, pra falar de videogame, porque eu sou um verme, a maioria dos jogos da série Mario, especialmente depois de Super Mario World, cara, esses jogos você pode jogar de novo, de novo, de novo, eles continuam bons, velho. Super Mario Galaxy 1 e 2, eu praticamente comprei um Wii de novo só pra jogar esses caras de novo e terminar eles de novo. E jogar de novo, porque é tudo muito incrível. Ele cai naquela categoria de conteúdo que simplesmente é muito bom, cara. E você quer experimentar aquilo de novo. Mesmo que você já seja muito bom, você já saiba de cor, saca? Você quer fazer de novo. E mesmo voltando pra coisas mais antigas, a gente tá falando de Super Mario World, por exemplo. Cara, Super Mario World é incrível, velho. Até hoje, você pode pegar ele, é um puta jogo, né? Eu falo pra todo mundo que meu filho, ele vai ter que fazer por merecer os jogos de nova geração, assim, tipo, vai ter que pegar esses jogos, jogar, terminar, falar, tá bom, agora você tá pronto pra passar pro próximo. Ô, Léo, e Super Mario World é um desses. É. Oi. Que a Nintendo, ela tem uma tática muito boa. Eles fazem um jogo com uma dificuldade, aparentemente, o melhor exemplo disso são os Donkey Kongs, principalmente esse último. A jogabilidade é aparentemente fácil, com a progressão razoável, assim, você vai, o Mongol passa do primeiro mundo, o Mongolzinho passa do segundo, o cara com um pouco de coordenação zera o jogo. Isso no final normal. Agora, pra você fazer as coisas realmente que o jogo tem ali, o final verdadeiro, 100%, geralmente abrir o outro mundo, o Mirror Mode, esse tipo de coisa, o negócio é tenso. Tipo, o Donkey Kong, por exemplo, eu zerei ele, eu acho que em 3 dias a primeira vez, pra eu liberar tudo que o jogo teve, eu demorei quase 2 semanas. Não, cara, os Marios, o próprio Mario Galaxy, eles são assim, na verdade eles estão nessa toada já desde Mario... Eles começaram a seguir essa linha em Mario World e depois abraçaram essa ideia em Mario 64, que é o seguinte, você pode terminar o jogo assim com menos da metade do jogo, mas se você quiser fazer tudo, jogar todas as fases, fazer o negócio direitinho, cara, é muito difícil. Assim, qualquer pessoa termina um desses Marios. Pra fazer 100%, o bicho pega. O Mario Galaxy 2, eu fiquei uma semana pra passar a última fase, que é o grande não sei o que challenge, grande qualquer whatever galaxy. Cara, uma semana jogando a mesma fase, tipo 2 horas, 3 horas por dia pra conseguir terminar ela. Você tem noção disso? É muito foda. Você tem aquele conteúdo básico que você pode curtir, mas se você... Isso dá um fator replay foda. Se você quiser falar, né, não, vou fazer tudo. Cara, tem muita coisa pra você fazer. Muita coisa mesmo. E é do caralho. Galera, vamos para as configurações finais? Mas é que não tem muito o que configurar finalmente, né? A gente só fez uma discussão e citou algumas coisas. Vocês querem... Quem quiser fazer uma configuração final e citar um último... Bem, o fator replay, cara, ele nada mais é que você dormir ao lado da tua mulher, cara. Cara, eu vou te falar que isso é relativo. Eu vou te falar aqui, ó. Isso que você acabou de falar pode cair em várias categorias. Pode cair naquele conteúdo que é muito bom e você quer provar sempre. Então. Pode cair naquele conteúdo Morrison que você tem que tentar entender de todas as formas possíveis pra realmente curtir 100%. Mas não, não deixa de ser o fator replay. E tem o fator. O fator Dark Souls, assim, cara, que você tem que se dedicar, sei lá, por anos até conseguir tirar algum prazer daquilo. Das três formas que você falou, só fator replay, então. É verdade, tem lógica, tem lógica. Resumindo, lógica. Resumindo é isso. Eu nuco. Fator replay recorrente meu é os quadrinhos do Scott Pilgrim contra o Mundo. Sempre que me vejo abrindo aquela revista e lendo. E o pior é que você pode abrir em qualquer página e começar a ler, e é divertido. Cara, você recomenda, Scott? Eu sempre quis ler isso aí, mas me dá uma preguiça, muito, cara. É muito sugêneres, é muito surreal. É uma doideira, legal. Mas é uma doideira engraçada. Legal, legal, legal. Sorg, manda ver você, vai. É, eu nuco sugêneres é um termo muito gay, cara. Então, enfim, eu também queria ler. Eu queria ler Scott Pilgrim, mas eu fico com uma preguiça do caralho. É, tem um quadrinho que é o meu fator replay, acho que máximo, assim, que é de um cara que eu acho que ele é muito fã da DC e escreveu uma das melhores histórias, assim, que eu já li, na minha opinião de bosta, que é o Reino do Amanhã, do Mark Waid. Cara, o Reino do Amanhã é uma história simples, mas eu acho que tem uma das melhores caracterizações do super-homem de todos os tempos, até porque o Mark Waid, ele é um fanboy do caralho do Superman. É, aliás, tem as melhores caracterizações dos principais heróis da Marvel. Da Marvel, olha, os truta batendo aqui depois, cara. Eu tenho as melhores personificações da DC. Os vilões são bem utilizados. O futuro do universo DC, assim, com o Swayne velho, usando aquela armadura externa porque quase não tem mais osso, o Superman bolado com a humanidade, frustrado com que ele não conseguiu o seu ideal que ele sempre quis lutar, a Diana, puta da vida, cara, é puta merda, cara, Rendo Amanhã é do caralho, assim, eu acho que é, pra mim, acho que é a melhor história da DC de todos os tempos, assim, é o meu fator replay do quadrinho máximo. Muito bom. Magin? Eu gosto muito, não seria nem muito o fator replay, é jogos de luta, como vocês falaram no início. Eu sou um cara que joga Street Fighter, sei lá, desde a época do Street Fighter 2, do Nintendinho, e eu tenho minhas uma hora e meia por dia, que eu me dedico pelo menos, sei lá, umas quatro vezes por semana a jogar Street Fighter. Eu gosto muito de sentar e jogar, porque eu acho que esse negócio de você jogar com um amigo seu é algo que você nunca vai perder. E tem jogos que são feitos para você jogar dessa forma, competitivamente ou até casualmente, que são muito legais. E tem o fator replay escroto, tipo do Pokémon, que é um negócio que eu não consigo parar de jogar toda vez que sai um novo, mas sempre você tá lá vendo o mais do mesmo, mas te agrada. Concordo, Pokémon tem esse poder sobre mim. Você sabe exatamente como vai ser o jogo. E eu sou um verme, porque eu nem jogo tanto online, eu jogo modo história, eu sei exatamente como vai ser o jogo. É, e eu quero jogar de novo, de qualquer jeito, eu sou um bosta mesmo, enfim. Bom, vamos lá, Sorg, você queria dar um recado? Sim, eu tenho um recado. O PDE, vocês já devem ter visto que tem um banner da editora Aleph na nossa home. O BDE foi aprovado para ser um dos parceiros da editora Aleph. Eles não são muito criteriosos para eles aceitarem a gente, né? Mas enfim. Cliquem. A editora Aleph tem um catálogo muito legal, com autores muito bons: Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Philip K. Dick. Eles estão lançando muitos livros bons. Então, se vocês forem comprar, cliquem no banner que está no nosso site. E através de lá vocês podem comprar direto na loja deles. E é isso aí, vocês vão ver. A gente pretende, acho que está programado umas surpresas legais para vocês, então ouça o nosso podcast toda semana, que vai vir coisa boa por aí por causa dessa parceria. E também vai, vocês vão ver bastante material sendo resenhado no blog, bastante livro, bastante publicações que eles estão fazendo. Eles estão se arriscando a lançar uns quadrinhos também. Eles lançaram um que chama, acho que é Perfura Neve, que dizem que é muito foda. Eu espero lê-lo e resenhá-lo em um futuro não muito longo, muito longe. E é isso aí, cara. Valeu, Editora Aleph, e tamo junto. Bom, então antes da gente encerrar, eu gostaria só de fazer alguns apartes sobre as enquetes que eu coloquei no há dois podcasts atrás, no podcast do Desafio dos Guerreiros. Que alguns membros desse site se acovardaram. Eu tava sem som naquele dia. O Dadá, por exemplo, que bugou e não voltou ao normal Dadá, até hoje. Eu vi ele fugindo no WhatsApp. Mandou uma saída do Covardona pela direita e nunca mais voltou. Não, o Dadá bugou, cara. Enfim. E, aliás, que podcast que foi gravado aí com o nosso amigo Matuza lá do Caralhinhos Voadores, foi bem legal. Ouçam Caralhinhos Voadores, que é bem legal. Mas eu queria fazer uma análise aqui, como eu disse, do que vocês, ouvintes, como vocês agiriam nas sinucas de bico que a gente propôs aí no podcast. Então, a primeira foi uma, pra começar, boa. Você vai ter que dar o brioco. O que você ia preferir? Todo dia, por um ano, ou dia sim, dia não, por 2 anos? O que você já preferiria, meu amigo Nuco? Dia sim, dia não, né? Olha, ia deixar descansar pra ficar mais apertadinho depois do segundo não, dia. Não, isso aí é pra... Já que vai ficar sem entrando, depois o negócio tem que sair, então. E o senhor, reverendo? Ah, todo dia. Ah, mas é uma bichona. Mas foi a escolha que eu fiz também, o Sorg fez. E o pessoal, por uma pequena margem, o pessoal que prefere dia sim, dia não, ganhou com 51% dos votos. Foi uma luta boa aqui, o pessoal ficou bem confuso sobre o que ia fazer. Anos ao invés de dar um, não acredito num negócio desse. São umas bichonas, né? Caralho. Aí no seguinte, cara, esse aqui é muito bom, porque na sequência teria que fazer amor, olho no olho, beijo na boca, amor, cara, tipo, se comunicando com o olhar, ou com traveco, linda, maravilhosa, mulher, só com piroca, ou com Buck Angel. E teve pessoas que preferiram comer o a Buck Angel, cara. Por que, Deus? Por que? Cara, o Buck Angel, ele não é só um homem. O Buck Angel, ele é um lenhador, cara. O Buck Angel, você imagina ele de camisa listrada e bota nas florestas do Canadá com o machado na mão, saca? É. Tipo, cortando lenha sozinho, assim, lutando contra ursos. Meu Deus. Não, você sabe, você viu o Buck Angel, o reverendo? Cara, não. Você não sabe o que é o Buck Angel? Então continue assim, não, a enquete eu procurei, mas eu não sabia, não precisa... até então. Ah, mas você viu a foto que eu coloquei? Eu vi. É, então, Buck Angel é, cara... E pensar que é uma mulher que fez aquilo, virou um anti-travesti e aí descobriu que gostava de homem, cara, sensacional. Buck Angel é muito bom. É muito errado. Reverendo, você foi amaldiçoado e virou uma mulher. Pra voltar a ser homem, você tem que escolher entre... Ah, é verdade, não falei, né? Não, cara, 18%, quase 19% das pessoas ainda preferiam o Buck Angel, cara. Dar beijo na boca barbada do Buck Angel. Mas a grande maioria preferiu o travequinho mesmo, mesmo com a piroca no meio, assim, dura. Mas como diz o Matuza, é um elogio, né, cara? Você sente uma verdade naquilo, porque não dá pra esconder um orgasmo. A do elogio foi foda demais, cara. Mas vamos lá, reverendo. Breno, você foi amaldiçoado e virou uma mulher. É. Você pode escolher entre ser comido pelo Kid Bengala, mas na camaradagem, com carinho, ele vai olhar, ô, você tá legal e tal, e voltar a ser homem por uma semana, ou ser comido pelo Rocco Siffredi pra ser homem por um mês. Só que o Rocco Siffredi, ele vai te barbarizar. Ele olhar pra você, ele vai olhar pra você e falar, você... É, você virou mó gostosa, hein, mano? Boa cara, ele vai ser o Rocco Siffredi. Ele vai acabar com você. O que você prefere? Nossa. Só que daí você vira homem por um mês. Se o Kid Bengala for brother, vai pro Kid Bengala, pô. Prefiro uma semana do que um mês, né? Cara, é só você ver qualquer porra, vídeo do Rocco e falar que tem que ser na amizade. Não dá. Cara, eu arriscava o Rocco Siffredi, eu no podcast eu mudei, né? Falei Rocco Siffredi, se fosse 6 meses, eu até arriscava o Rocco Siffredi nessa situação. Mas o Sorg levantou. O Sorg, acho que o. Não lembro se o Magia ou o Matusa levantou a bola, cara. Que iam ser 6 meses de horror, assim, não, saca? Você não ia conseguir aproveitar esses 6 meses. Os últimos 2 meses, eu vou pra vala, que você ia começar a chorar toda vez que eu fosse mijar. Os últimos 2, cara, não, são 6 meses de terror psicológico. Então, mas aí o primeiro você ainda fica feliz. Ah, é aquilo, você terminou a foda, virou o dia, faltam 179 dias pra gente isso de novo. Acordou no outro dia, faltam 178 dias. É, imagina, cabeça na privada, cara. Não. Eu também preferi por Atena a amizade. O Rocão é aquele que enfia o pé na boca da mulher inteira e manda ela chupar, entendeu? É foda, cara. Sem falar que já que é pela brodagem, o que acontece na casa de Libra fica na casa de Libra. Mas, e eu vou te falar que, ó, pra ficar homem em um mês, 30% dos ouvintes preferiram ser barbarizado pelo Rocão, hein? Ah, acho que rola uma memória emocional, cara. O Rocco foi quando começou a putaria de muita gente, assim, o pessoal tem um carinho pelo Rocco. Eunuco, reputação versus consciência. Você preferia comer a Sheila Mello e todo mundo achar que você deu pro jacaré ou dar pro jacaré e todo mundo achar que você comeu a Sheila Mello? Cara, olha só o meu caso, eu já sou preto, já sou professor. Já sou pobre, já sou eunuco. Que custa ser viado? Claro que foda-se a reputação. Cara, teve gente que preferiu comer. Né, que foi, não, teve gente que preferiu dar pro jacaré e não foi só um. Nossa senhora. Mais de 10% dos nossos ouvintes preferem dar pro jacaré pra poder falar pra todo mundo que comeu a Sheila Mello. Vocês são umas bichonas. O cara apertou seus filhos da puta. Lá, mas eu tá com um morrendo no beicinho falando, não sabe de nada, inocente. Não, depois o Matuza até lançou uma boa, né, que envolvia a memória. Você tem a memória de que comeu a Sheila Mello. Até aí, até, né, dava pra pensar, mas porra... Só pra poder contar pra todo mundo, mas na verdade, cara, você pode botar a cabeça no travesseiro, você vai saber, velho. Ah, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, você vai saber. É, exatamente. Cara, não tem o que pensar, né, cara? Pariu. Porra, mas são umas bichonas mesmo. Né? Reverendo, Sasha Grey sem perna ou Jana Michael sem braço? Sasha Grey sem perna. É mesmo, cara? Certeza. Ô, reverendo, mas a Jana Michael sem braço, ela vai poder fazer isso aqui, ó, com você. Eu quero que o senhor abra esse GIF. Ouvinte, esse GIF que eu mandei pra ele é aquele GIF que tá no post. Abra um post que vocês vão ver esse GIF. Ô, Léo, a Jana Michael é gorda. Ah, faz tomar no seu cu. Ah, tá, tudo bem, é beleza. Por isso não. Que o reverendo não vai querer. É, eu entendi, imagina. Ah, é, tá. Eu entendi, imagina. Agora eu saquei. E aí, ó, o reverendo ficou quieto, ele tá vendo o GIF, ó. Mudou de ideia. Ele tá escondido. Tem gente que pinta com a boca, né? Então, um braço pra quê? Eu desafio a Sasha Grey sem perna a superar isso. É. Reverendo, volta pra gente, cara. Ô, reverendo, você tá bem, cara? Você ficou mudo? Tá falhando aqui, calma aí. Reverendo, volta pra gente, cara. Venha para a luz do Dadá, reverendo. Peraí, botão direito no mouse, salvar a imagem, como? Tava com a mão ocupada. Enquanto o reverendo se recupera... Cara, eu vou te falar que essa aí foi uma luta boa, mas... E a Sasha Grey ganhou, hein, com 54,84% dos votos. Foi equilibrado. Foi uma briga boa. Bom, enquanto o reverendo se recupera aí... Eunuco, essa é um clássico. Mãe e namorada trocaram de corpos. Pra salvá-la, pra quebrar a maldição, você tem que comer uma das duas. Ou a mãe no corpo da namorada, ou a namorada no corpo da mãe. E aí? Esse é hard, hein, mano? Esse é hardcore. Eu tenho que escolher. Eu vou na mesma explicação que vocês deram. Eu vou na patroa. E a gente vira o cara e fala, isso não aconteceu. Fica só entre eu e você. Pra evitar aquela troca de olhares constrangedores na macarronada de domingo. teve um leitor lá, acho que foi o Felipe Silveira, se eu não me engano. Ele comentou lá no post do Testcast que ele foi indo de boa, foi fazendo a pesquisa e tal. Aí chegou nessa pergunta, ele travou. Eu não consegui responder. Não tem como, imagina, tipo assim, macarronada de final de semana, ou churrasco de final de semana. Aí a sua mãe vem te servir um prato de salsicha ou de linguiça. Tu olha pra ela, olha pra linguiça, olha pra você, olha, não dá. Tem que ser a patroa. Depois a gente faz um pacto de silêncio, olha, isso nunca aconteceu, morreu aquilo. Ah, mas é aquele dia que aquela aconteceu. Foi um filme. Não, o que você tá falando? Não aconteceu nada disso, não. Não sei o que isso que você tá falando. Ah, cara, se eu fosse você, eu vi esse filme. Filme banheiro, filme nacional. Né? Não, foi com aquela boca. E esse aí foi equilibrado, cara, vou te falar. Que, aliás, foi equilibrado não. A maioria dos leitores prefere comer a mãe no corpo da namorada. Vocês são os filhos da puta. Eu acho que eles estão. Eles estão igual o Coringa, eles estão pensando nas consequências. Eles não pesaram depois, cara. Eles estão indo só no embalo do aqui e agora. Eles não pensaram no futuro. Aí o corpo da minha mãe, ou o corpo da minha namorada, vou comer o corpo da minha namorada. Mas imagina lá, pensa que a mente da tua mãe lá de frango assado pra você, e você bombando nela, seu pervertido. Eu ia colocar uma enquete, mas eu desisti porque eu achei ela muito escrota. Eu botei só no comentário mesmo. Eu achei que ela foi meio que abusiva. Senhores, vocês dois. Esse tio estava on fire, né, cara? Eu acho que ele se sentiu. Olha só, respondo agora. Situação: um serial killer sequestra a mãe de vocês e fala: escolhe, senão a mata velha. Comer o seu pai ou dar pro seu irmão? Cara, eu jogo uma moeda, porque qualquer um dos dois é uma merda. Tem que escolher um. Tá, eu vou te falar que eu dou pro meu irmão, porque, porra, comer o pai é sacanagem, né? Se for pra alguém se fuder, me fudo eu, vai. Eu me sacrifico pelo bem da família. Bom, mas, senhores, vocês têm a chance de ter as duas mulheres do seu sonho. Elas vão topar fazer absolutamente qualquer barbaridade que vocês quiserem e vão adorar. Só que dia sim, dia não... Pra caralho, não. Elas vão enfiar um pedaço de gengibre no rabo de vocês. E agora? Reverendo. Como que ficou essa aí, Léo? Quanto porcentagem ficou? Cara, 60% das pessoas toparam. Gengibre anti-inflamatório. Eles vão no gengibre atômico? Vão no gengibre atômico, cara. Gengibre anti-inflamatório. Cara, é que o pessoal... É que o pessoal não parou pra pensar, cara, que o gengibre... É que assim, as pessoas pensam no cu só como a bordinha, só como o anelzinho, achando que vai arder só ali. Não vai, cara. É um plug anal, ele vai arder tudo lá dentro. Tá sabendo, né, porra? Cara, é cu, velho. Eu comi uma feijoada bastante apimentada esse fim de semana e eu sei do que eu tô falando. Cara, é só você parar e pensar. É como uma hemorroida, só que de dentro pra fora. E é inócuo, assim, é hemorroida, só que não tem os malefícios físicos. É só dor. E você, o reverendo não, né, pelo jeito. Ah, vai, porra. Ah, no gengibre. Ah, garoto, aí, tá vendo? Sente o gosto. Tá vendo, Sorg? Dois vendidos também. É, duas putas. Eu imagino, nós somos uns fracos, né? Nós estamos correndo do gengibre. Ixi, eu ia mole. E vai, e pra fechar. O negócio chega a ficar denso, tudo bem, mas gengibre lá. E pra fechar a que o Majin lançou, vocês teriam que escolher uma dessas parafilias pra sua vida: zoofilia, mucofilia e necrofilia. Eu não. Caralho. Ai, peraí. Lembrando que você não vai gostar. Eu tô tentando mesurar o que é menos pior. É, tipo, imagina o seguinte: você sofreu um trauma. E agora, toda vez que você faz uma merda, pra se punir, você faz esse treco. Toda vez que você toma um esporro no trabalho, chega atrasado, você sente que falhou com alguma coisa, pra se punir, você vai lá. É como punição mesmo, não é prazer. Ah, cara. Ah, eu prefiro o catarro. Eu prefiro o catarro do que o defunto ou o cachorrinho. Vamos no catarro mesmo, que cidade. E você, Renan? Pra ser dia, pô. Ah, mas não é pra gostar, né? Nojento, pra... você. Qual foi a porcentagem aí dela? Cara, a maior parte das pessoas foi na zoofilia, hein? 42%. Olha que bando de filha da puta, cara. Porra aí, toma ele, só, ele vai tomar rabada. Eles seguiram a minha lógica, tá? Que arrumava uma fazendinha, pegava uma Giselda lá, que é facinho, pequenininha, mandava pra dentro, depois botava na panela e ninguém nunca vai ficar sabendo. Ou se mudava pra rua do Sorg, né? É, seguido de mucofilia com 35% e 21% das pessoas comeriam um cadáver. Tá lá, né, tá no necrotério, chega uma gostosa mais quentinha, fala, tô aqui mesmo, vamos mandar ver. É, vocês são nojentos, todos vocês, eu tenho nojo de vocês. Algum dos senhores tem algo mais a acrescentar? Chega, pelo amor de Deus. Chega. Concordo, eu... estou sem voz pra gritar que chega, acabou o podcast, então... acabou o podcast. Conversa, antes que eu morra. A conversa espremeu a felicidade de um pouco igual uma espinha. Tchau. Muito bom. Acabou. Easy, but that's the way it is. What you think about it?